mas a morena me espera. Eu quero ouvir. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. Olá, olá, muito bom dia. Ora, hoje, sexta-feira, 18 de agosto, ora, e vocês estão na presença de Lourenço. Eu chamo-me Lourenço e cá estou mais uma vez com o fim de semana à porta. E quanto à nossa meteo, hoje estamos então com 19 graus nesta manhã e durante a tarde estaremos com 32 graus. Vai estar muito, muito calor e a gente também precisa de um bocadinho de calor, não é? E então, como eu digo, que está cá o novo fim de semana à porta. E espero que vocês estejam todos bem e desse lado, com muita saúde. E então fiquem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2, das 9 até ao meio-dia, com muitas, muitas músicas portuguesas. Então, uma ótima manhã para todos e sejam bem-vindos. A morena me espera. E o balanço? E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. Vocês? Ai, então mexe, mexe que é bom. Então vamos continuar a mexer com quem? Com o nosso José Malhoa. Vamos ao baile. enlouquecer. Vamos ao baile. Elas vão enlouquecer. Vamos ao baile. Ouvi cantar um céu. Vamos ao baile. As mulheres a dizer. Vamos ao baile. Para o milagre acontecer. Vamos ao baile. Elas vão enlouquecer. Vamos ao baile. Ouvi cantar um céu. A gente bem disposta, com o peixinho da costa e a família cá do peito. Mas foi rápido o efeito e a mena já animada, até ria gargalhada. Só com dois copos de vinho, era do branco e fresquinho. Mas que bela caldeirada! Mas que bela caldeirada lá abaixo do pinheiro. Estava tão bem temperado, quem seria o cozinheiro? Mas que bela caldeirada lá abaixo do pinheiro. Estava tão bem temperado, quem seria o cozinheiro? É disto que tenho gosto e me encho o coração. Que de garrafa na mão, copo vazio é posto. Bebo mais que o suposto, não me armo em traseiro. Eu conheço um matreiro que só joga à defesa. Escondo o copo da mesa lá abaixo do pinheiro. Mas que bela caldeirada lá abaixo do pinheiro. Estava tão bem temperado, quem seria o cozinheiro? Mas que bela caldeirada lá abaixo do pinheiro. Estava tão bem temperado, quem seria o cozinheiro? Perfeição, feito chefe de cozinha. Peixe com pouca espinha, raia, turbina e bodeão. Sabia para terrocicação, nem sonsa nem salgada. Uma coisa aprimorada, de ficar de boca aberta. Tudo na medida certa, estava também temperada. Mas que bela caldeirada lá abaixo do pinheiro. Estava tão bem temperada, quem seria o cozinheiro? Mas que bela caldeirada lá abaixo do pinheiro. Estava tão bem temperada, quem seria o cozinheiro? A Dina cozinha bem e a mena na perfeição. Mas elas juram que não, e a tia Adélia também. O que logo intervém e diz todo lisonjeiro, que até usa o vaqueiro. E eu penso cá para mim, gostaste do Valentim, quem seria o cozinheiro? Mas que bela caldeirada lá abaixo do pinheiro. Estava tão bem temperada, quem seria o cozinheiro? Mas que bela caldeirada lá abaixo do pinheiro. Estava tão bem temperada, quem seria o cozinheiro? Toca cavaquinho que a roda vai girar. Pode sair uma chula andando e bate o pé. Quando o fado sai à rua mostra a todos como é. É Portugal, Portugal em festa. Em cada canto uma rumaria. É Portugal, Portugal em festa. Vamos dançar até raiar o dia. É Portugal, Portugal em festa. Em cada canto no compasso de um tambor. Somos mais de 10 milhões, somos um povo

tenho um pouco pena de mim. Se você sentisse tanto de saudade que eu senti, mas consegui te esquecer. Ora, 9 horas e 42 minutos e estamos à escuta de Ricardo Rafael. Consegui te esquecer. Eu espero então que vocês estejam aí desse lado a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcancel 96.2. E para quem trabalha, um ótimo trabalho. E para quem está de férias, umas ótimas férias. E que goze bem, que elas estão a acabar. E hoje já somos o 18 de agosto. Estamos apenas de 2 semanas do fim do mês. Então, boa coragem e aproveitem bem. Aproveitar a vida é que é bom, porque este mundo são 2 dias. Tanto de saudade que eu senti, mas consegui te esquecer, consegui sobreviver. Agora que estou em outra, você vem com esse papo de voltar para perdoar e que se arrependeu. Continuamos então com o grupo Sol de Torrão e então estamos à escuta do Hino ao Reformado. Então era uma hora, é muito bom o hino para o Reformado. Teu pão sagrado, malhaste trigo na areia, capaste milho no mar, atravessaste a ribeira, bebias água em qualquer ponto, sorria do horizonte, à tua melhor maneira. Malhastes trigo na areia, capastes milho no monte, atravessaste a ribeira, bebias água em qualquer ponto, surria do horizonte, à tua melhor maneira. Já tens o que mereces, nem tens força para lutar. Quando a vida nos maltrata e a solidão nos mata, nem Atravessaste Trigoleira, capaz de ter milho no mão, atravessaste a Ribeira. Bienvenue dans le programme. Orgulho e gratidão dentro do meu coração. linda. Escuta de uma nova música que venho aqui descobrir, que está há um dia, e chama-se Zoe Mel, Public Music. Então, uma ótima manhã para vocês todos que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. E vocês estão à escuta da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Não há nenhum motivo pra negar. Sem perceber, foi me ganhando aos poucos. É desse jeito, chega assim, sem avisar. Pode seguir seu coração, se entregar. Pra que o medo de tentar? Veja a verdade no olhar. Dá pra sentir. Deixa o passado, o vento levar. Com teu sorriso aqui dá pra tocar o céu. Você me olhando com esse sóio de mel. A tempestade agora já passou e a gente encontra o que nem procurou. Com teu sorriso aqui o dia é um troféu. Lá fora um mundo feito um carrossel. Ora então, são 10 horas aqui nos nossos estúdios da Rádio Arcancel e estamos à escuta de Marlene Pinto, Maior Desgosto. É verdade que há muita gente que tem desgosto, mas olha, a vida tem que andar para a frente, não é? Vamos então, ficamos à escuta da Rádio Arcancel 96.2, a melhor música portuguesa aqui na vossa e nossa rádio, e fiquem bem à escuta desta emissão. E se você tiverem gosto em ouvir uma canção que estiver por aí desse lado, você só você telefone e só tenha a fazer o 02 38 43 48 00 e então você pede a música que quer ouvir e a gente cá estaremos para passar. Então, uma ótima manhã para todos e um ótimo dia de sexta-feira de 18 de agosto. E continuamos então à escuta de Carla Ferreira, o meu regresso. Estão de volta, aqui está o meu regresso. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. E continuamos então com o Alma Nova, Foi Ela Que Acabou. E depois vamos ficar com Carla Ferreira, que vai interpretar a canção Beleza Tão Pura. Estou a gostar, mas ela insiste em me dizer que é assim que tem que ser, ou vai acabar. Foi ela que acabou, oh, oh, oh. E eu não paro, não paro de pensar nela. Foi ela que acabou, oh, oh, oh. E eu não sei viver sem ela. Foi ela que acabou. Gosto de

carrega no olhar infinito amor. Cicatrizes eu sei que também tem. São as marcas de uma vida de luta e dor. Mãe é milagre do nascimento. Mãe é tudo, é família, é meu sangue. Sei que um dia vai chegar um triste momento, mas sei que ela me vai amar na eternidade. Sozinho,

Ora, então são 10 horas e 41 minutos e eu tenho aqui uma canção pedida, uma música pedida da parte de Sr. António Bessa. Sr. António Bessa que pediu uma canção que, do DNA que queria A Farmácia Virou Moda. Mas eu não consigo encontrar, mas vou passar aqui outra que tem por título... Que, do DNA, que tem por título Estão Sempre na Cucusquita. E então é para todos os ouvintes que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Então vamos ouvir esta canção. Trabalham duas amigas, a Carmilda, o mosquito, a Julieta e a formiga. Conhecidas como insetos, são duas cuscuvilheiras. Querem homem para a vida, mas ainda estão solteiras. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cuspice. A patroa contratou uma nova funcionária, sedutora em tubo canto, é tão extraordinária. Os insetos estão atentos, prontinhos para atacar, mas ela não se fica e continua a provocar. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. Farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cosquice. A farmácia virou moda. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cosquice. A farmácia virou moda. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cosquice. Tanto de querer destruí o nosso amor. Sei que tu me adoravas, não vivias sem mim. Foi por tanto ciúme que este amor chegou ao fim. Nunca perdi a esperança de te reconquistar. Sei que também erraste, mas nós temos que mudar. Vamos dar outra chance a esta nossa paixão. Sem feridas na alma, entregar o coração. Vamos recomeçar, sem mentiras nem dor. Não se pode apagar nossa história de amor. Vamos recomeçar, sem lembrar de quem sofreu. Não se pode apagar o que o destino já escreveu. Vamos começar sem mentiras nem dor. Não se pode apagar nossa história de amor. Vamos recomeçar sem lembrar quem sofreu. Não se pode apagar o que o destino já escreveu. Amei loucamente, não vivia sem ti, e por tanto te querer, nem sou o mal que te fiz. Sei que tu me adoravas, li em teu coração, mas chegou o ciúme e destruiu nossa paixão. Nunca tive a esperança de te reconquistar. Sei que também amaste, mas nós temos que mudar. Vamos dar outra chance a esta nossa paixão, e sem ferida na alma entregar o coração. Vamos recomeçar sem mentiras nem dor. Não se pode apagar nossa história de amor. Vamos recomeçar sem lembrar quem sofreu. Não se pode apagar o que o destino já escreveu. Sem mentiras nem dor. Não se pode apagar nossa história de amor. Vamos recomeçar sem lembrar quem sofreu. Não se pode apagar o que o destino já escreveu. Vamos recomeçar. História de amor. Vamos recomeçar sem lembrar quem sofreu. Não se pode apagar o que o destino já escreveu. Vamos recomeçar. Ora então, são 10 horas e 49 minutos e estamos à escuta de Joaquim Sena, Vem Bailar Com Duro. Sempre sem parar, vem comigo nesta dança, mexe o corpo e balança e deixa o ritmo te levar. Vou te conquistar e em ti me perder, sentir o teu calor e o teu corpo me envolver. Vou te seduzir, sentir teu prazer. Certains disent que chaque périple est l'occasion de ralentir et de profiter de l'instant. Seu jeito tão doce e sereno, será que ela é tal? Não sei o mais da ideia, o seu olhar provocador. Será que aquilo que eu sinto é amor? Quero te ser um amor na latina, adoro o teu jeito de menina. Mulher como tu não há, já conquistaste o meu coração. Quero te ser um amor. E ela não recusou. Fiquei fiquei logo a tremer, meu coração quase parou. Não me saiu mais a ideia, o seu olhar provocador. Será que aquilo que eu sinto é amor? Quero te dar o teu amor na latina, adoro o teu jeito de menina. Mulher como tu não há, já conquistaste o meu coração. Quero te dar o teu amor na latina, aqui sou lugar dentro do meu peito. Mulher como tu não há, quando estou contigo eu fico sem jeito. Quero te dar.

falaram sem falar. E o mundo parecia tão pequeno em nossas mãos. Um convite em teu sorriso, um desejo em meu olhar. Tantos risos pelo vento, tantas noites encantadas na magia desse amor. Foram tantas as loucuras, tantas juras em silêncio. E pra que usar palavras quando falo coração? Ora, vimos de escutar José Augusto, De Repente Tu Amor, que foi pedido da parte de seu Fernando Reis, o camionista, que para a sua esposa, Maria Emília Lourenço. E vamos continuar então com as nossas dedicatórias, e desta vez é quem? É o Seu Faria, para o Seu Faria, para toda a sua família, para todos que os conhecem, e não esquecendo o animador, e da minha parte, muito obrigado, e desejo um ótimo dia. Então vamos ouvir uma canção, como já ontem ouvimos, que ele pediu, e que está a dar muito sucesso a esta canção que fizeram lá em Portugal, o Tó e Nando, O Copo Certo. Então, vamos ouvir esta linda canção. Eu queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho, com este calor a apertar. Quero mais uma para me refrescar. Desde pequenino que eu gosto de beber, teria 8 anos, quer-me parecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber as escondidas dos pais. E então, amigo, abrimos mais uma garrafinha? Olá, lilolé, olá, lilolai, lalalalai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai. Quando é fresquinho é demais, é demais. Os os amigos são o melhor que a gente tem. Juntá-los todos assim é que está bem. Sardinhada depois de uma boa cesta, vamos todos fazer uma grande festa. Olalimolé, olalimolai. Ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olalimolé, olalimolai. Ai, quando é fresquinho é demais. É demais. Queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho, mas o dinheiro não está a chegar. Alguém eu vou ter que cravar. Há muito que eu gosto é de beber, mas quase sempre bebo para esquecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber em casa à fala dos pais. Olalilolé, olalilolai. Ai, ai, ai, ai. Vou ganhar o vinho ao meu pai. Ai, ai, ai, ai. Olalilolé, olalilolai. Ai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Olalilolé, olalilolai. Ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olalilolé, olalilolai. Olalilolé, olalilolai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Senhor, que este fino vinho faça com que eu não mais me sinta sozinho. Faça com que eu esqueça a cicatriz e viva rindo da vida. Viva feliz! Ora, vimos de eu escutar Tó e Nando o copo certo que foi pedido da parte de Sefaria. E vamos continuar então com mais uma dedicatória, e tenho aqui mais uma que é da parte da Ser Esperança para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família e para todas as pessoas que sofrem e que não sofrem, e também não esquecendo o Ser Armando e a sua família e a sua esposa, e desejo-lhe um ótimo dia. Agora então vamos aqui passar uma canção que tem por título Graciano Saga, Amiga Imigrante. Este fado verdadeiro, dedicado por inteiro à minha amiga imigrante. Ela hoje está ausente, sua imagem está presente, é uma presença constante. Sua imagem está presente, é uma presença constante. Ela não andava bem, não falava com ninguém, seu rosto não tinha cor. Ninguém sabia o que tinha. Andava sempre sozinha, sofrendo a sua dor. Ninguém sabia o que tinha. Andava sempre sozinha, sofrendo a sua dor. Um dia ela desmaiou e no hospital entrou, meia morta adormecida. Qual não foi o seu espanto quando aquele homem de branco disse que estava perdida. Qual não foi o seu espanto quando aquele homem de branco disse que estava perdida. Entrou em casa a chorar, seus filhos foi abraçar, o seu marido esperou. Depois de tudo dizer, seu destino era morrer, para sempre os olhos fechou. Seu destino era morrer, para sempre os olhos fechou. Na terra não somos nada, a lei divina sagrada é a vontade de Deus. Hoje está longe, distante, a minha amiga imigrante, que Deus aguarde no céu. Hoje está longe e distante a minha amiga imigrante, que Deus aguarde no céu. Passado subiu sem parar, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Horas e 23 minutos, estamos à escuta então de Jorge Pereira, Pensar de um Imigrante, e a seguir vamos ficar com Henrique Faria, Gerlíssimo Milina, Só Quero Te Dizer. Estamos à escuta então de Henrique Faria e Gerlíssimo Milani. Então, Só Quero Te Dizer. E a seguir vamos ficar com uma cantora nossa que estará aqui no Parque da Linha Rol, no Santos Populares, no dia 17 de setembro, que a Rádio Arcanciel organiza. E então vamos ficar com Cláudia Caramelo, Disciplina. E ficamos então com Cláudio Caramelo, Disciplina. Ai,

telhado. Sou um caminhonista solitário. Então estamos à escuta, Zé Mário, A Minha Estrada. E esta canção é para todos os camionistas que andam aí pelas estradas e todas as pessoas que rolam nas estradas. Então é da minha parte e desejo um ótimo dia a todos. Ora, então aí vimos de ouvir Zé Amaro, A Minha Estrada, e vamos continuar com as nossas músicas, e são 11 horas e 48 minutos, e estamos quase a chegar à nossa reta final com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentada por Lourenço. Ora, e tenho aqui mais uma dedicatória, e já será a última, e é da parte da Cira Esperança, para o José Carlos Martins, que faz hoje, está hoje de parabéns, e também da parte da sua mãe e de todas as irmãs e irmãos e de todas as pessoas que o conhecem. Então vou passar aqui a canção de Jorge Ferreira, Parabéns, Parabéns. E também da minha parte, uns ótimos parabéns para ele, que tenha um dia muito bom e feliz e com muita saúde. Então vamos ouvir esta canção. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade. Um parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite. Esquecida. Na caminhada, no teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite. Esquecida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Ora, então vimos de ouvir o Jorge Ferreira, parabéns, parabéns, foi pedido a Cera Esperança para José Carlos Martins, que está hoje de parabéns. E vamos continuar com mais uma música, e então esta música é dedicada de uma pessoa que me telefonou a dizer que para passar uma música, meter uma música, e vou passar esta música, Mary Pinheiro, Chorando se foi. E então esta canção é para todos os imigrantes que partam hoje ou que regressam também hoje de Portugal. Então vamos ouvir esta bela canção. Então são 11:56 e vamos acabar com mais uma canção que tem por título O Príncipe Tuga, um artista que estará cá então no, na festa dos Santos Populares aqui no Parque da Linha Role, a Floride Zorré, que a Rádio Arcanciel organiza. Então vamos ficar com ele e é com este cantor que irei acabar a minha missão hoje e para hoje sabe-se. Será tudo e encontraremos cá até domingo. E até lá, vocês cuidam bem de vocês e depois vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês escutarem também alguma notícia lá de baixo. E a todos que me telefonaram hoje, muito obrigado e desejo um ótimo dia para todos e fiquem bem. Então, até domingo, se Deus quiser. Les dieux anges n'ont pas loupé. sort et les années n'ont pas su me canaliser. Sur ma vie, je voulais m'en aller dans les montagnes, les grandes vallées. Je m'en sortirai, je te le promets. Pour ton âme, je vise le sommet. Elle devait s'en aller, et sans elle je devais m'envoler. J'ai ressenti depuis tant d'années les erreurs du passé. Aujourd'hui moi je chante pour toi, pas te montrer ce que je ne suis pas. Ton garçon qui rêve de pouvoir t'embrasser une dernière fois. Oh minha mãe querida, tu savais ce que je ressentais pour toi. Pour toi. Então é com esta linda canção de Príncipe, Prince Tuga, ó minha mãezinha, que acaba a minha missão, que tem por título Amanhãs Românticas. Então, desejo-vos um ótimo dia, tudo bom, bom apetite e até domingo, se Deus quiser. Então vamos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvirem alguma notícia lá de baixo. Então, bom apetite e um ótimo dia para todos e muita saúde. Longe da vista, perto do coração. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira 10 horas da manhã nos Açores. Já deviam estar em Budapeste. Os atletas portugueses que vão participar nos Mundiais de Atletismo a partir de amanhã ficaram retidos na Alemanha devido ao mau tempo. A Federação está agora a tentar garantir o transporte dos atletas em viagens de avião.